trago só pra pacificar. Eu dropei com a bala e trombei a Carla. Gosta de sushi, ou se não tem maqui. Amizade tinta com essa tal de Jaque. É que o vagabundo chega e rasga a roupa. Que a Priscila adora, que eu sou vida louca. Beijo nessa cu que a Larissa tem. Vendo ela sentando, isso me faz bem. Sem te amarrar, te sarra, te sarra. Tem uma bala aqui, sara, aqui, sara. Sem te amarrar, te sarra, te sarra. Tem uma bala aqui, sara, aqui, sara. Ave Maria do céu, ave meu Deus. DJ LK, ele destrói, a concorrência se corrói. Ai, pelo menos não bate a porta na cara dos outros. É foda, bicho. Não me trago só pra pacificar. Eu dopei com a bala e trombei a Carla. Gosta de sushi, ou se não tem maqui. Amizade tinta com essa tal de Jaque. É que o vagabundo chega e rasga a roupa. Que a Priscila adora, que eu sou vida louca. Preso nessa cu que a Larissa tem. Vendo ela sentando, isso me faz bem. Te amarrar, te sarrar, te sarrar. Tem uma bala aqui, sara, aqui, sara. Sem te amarrar, te sarrar, te sarrar. Tem uma bala aqui, sara, aqui, sara.